vida. Salve, Pete. Barulho para Pete! Noite linda, um prazer e uma honra estar aqui. Uma boa noite a todos, muito obrigada.